A noite mó fria, e os moleque se prepara. Pego já que o Nike a toca de mercadoria, enche a bolsa. Levo troco sem pechichar, não posso deixar de lucrar. Dou um bico na vodka, me benzo e vou trampar. Dou rasante na quebrada, se tiver pra nós nem encosta. Que o Zerme tapa, arrasta, onde cê subiu mais um parça. Cedo correr não pode moscar, minha missão é fazer vingar. Minha vé não vou desapontar. Quantos vai? Quanto cê tem? Passo money, bote sempre. Pra avisar pra geral que aqui nós tem produto de qualidade. Toca o rádio, mas vem que é avisando que os vermes tão de rolê. Vou vazar, despistei, nem me viu tipo um Burman. Favela sinistra até na madrugada, não se corre, não para. O produto se espalha, os buchos churrascos, polícia no caça. Hora da tática, nós se para, se para, se para. Só que o money nos caça, o jogo não para, não para, não para. Então minha cota é fatura. Esse aqui é do bom, é só aqui que tem, só tem na minha mão. De coração selecionei igual café com os melhores grãos. Deus que brisa, que pira, que inspira, tem pra qualquer situação. Sozinho cê não tá, leva esse que é do bom. Pode pá que cê vai gostar, pra revitalizar sua vida. Esse aqui cê encontra na sua e na leste, em qualquer esquina. Se você não tem troco, nós tem, se gostou de um, leva três. Os parceiros pirados chegaram que eles vão se identificar também. Devastador igual Ox, mas vai te fazer bem. Se gostou, só chegar, tem um mais vem. Mas tem que tá ligeiro na hora de passar o din, tem. Tem os cara paisana de olho na grana, se alguém se aproximar, cê corre, hein. Meu pique é independente, não trabalho pra ninguém. Faço meus corre, me viro e os invejosos vem. Pra incomodar, pra arrastar, pra cobrar, vem. Mas pra fazer algo por mim não vem ninguém. Só eu sei quanto eu lutei pra ver meu produto vender. Foram porta fechada, chute na cara, tudo isso pra mim aprender. Que eu não preciso depender de ninguém. É só fazer acontecer que o retorno vem. I know you're just because I know you're just because I know you're just because